Mantenido 90, Gol 868. Boa 90, Gráfico. Foram 972, complete LS, emissor 18, decimal 95. Decimal torre, 295, muito obrigado, boa. 95, 1895. 1895, muito obrigado, boa noite, até mais. Boa. Buscando a 6258, decimal tem 2000, autorizado LS. 2000, estou autorizado LS, 6258. Roma 098, decolagem autorizada, o vento no 60 graus, 0619. Decolagem para 0, não dá. Torre Salvador, uma boa noite, Gol 1972, afastar o Inter Serra, Baixada e Savana. Gente, Gol 1972, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Claro. No 868 está autorizado o 363, Alfa Romeo 363. 363, graças. Gol 1170, suba e mantenha nível 350 restrito pelo tempo. 350 restrito no 1170. Mais 258, 2000 autorizado, aliás. 2000 autorizado, 6258. Tem livre pouso na 10, Gol no 972. Gol no 098, decolou 5000, chama o controle no 2060. Uma boa. Bono 098, contato, submarino nível 490 na saída pública. Contato, para o 4. Gol 4062, vê se mantém a altitude de 3000. Zero 2228, alinha e mantém. Mantém a 2228. 1000. 3000, 4062. Lona 972, sala 58, direita, 1211. Direita, 211, obrigado, boa noite. Escala 6258, complete LS, chame torre 118, decimal 95. Torre, 118, 95, obrigado, bom trabalho, senhor. Azul 4062, doença, mantenha 2000 autorizado LS. 2000 autorizado ILS, comprou de Duna agora, 4062. Gente. 72228, decolagem autorizada, 160 graus, 079. Torre Salvador, boa noite, Xenar 6258, estamos estabilizando na ilha. 68. 203, obrigado, uma boa noite amanhã. É, boa viagem. Obrigado. Parque 6258. Controle, o gol 170 está passando o gol nível 180. Confere, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 126, decimal 85, gol 170. 2545, 2685, 170. Último controle, 108. 108, vá. Controle Salvador, passageiro 2228, boa noite. Ai, Boredá. 32228, contato, mantém nível 180 no perfil da saída da Arba Elétrica. 180, Arba Elétrica, passageiro 2228. Boa, 972, Juliette, portão 07. Juliette, do 7, obrigado, boa noite. Zero 98, chame Recife agora, na frequência 12545, alterna 126, decimal 85, gol 1098. 2545, 2685, uma boa, senhora. Boa. Azul 4062, complete LS, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom descanso, 4062. Pouso. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, 3 milhas para o externo visual com a Roda Zero. Gente, Azul 4062, continue em aproximação, aguarda autorização. Aguarda autorização, 4062, Azul. Pé 02, estamos falando 219. 219, boa. 258, boa noite. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o portão 5, 258. Está livre pouso para o 4062? Afirmo, o nome é 0 grau 079. Livre pouso, piso no 0, 4062. Saudador parceiro 2228, poderia cuidar a prova de conquista, a gente está atrasado. Qual é a possibilidade, parceiro 2228? Tá aguardando. Parceiro 2228, direto conquista. Direto conquista 2228, direto. Azul 4062, pode livrar a direita? Afirmo, a 06, no 219. 219, pô. Salve, boa noite, 4062, azul de branco. Azul 4062, parece ser aprovado pela parte 3 e off aqui. Alpha Kilo, Pax 3, 4-0-6. Do 2793 ao controle, acione o modo agência, aposte para descida, voe ponto para chegada a ponta, aguarde procedimento ILS. X-Ray pichou no zero, ajuste no zero no meia. Do 2713. Está em contato para a posição conge 7, 8 milhas. Na escuta para descida. Autorizado. 3891, bom dia, sendo identificação, desce e mantém o nível 050, chegada a ponte, aguarde procedimento ILS, X-Ray, ajuste 1015, 9015. Autoriza a voz, posição pelo, pro azul 2713. Foi pelo, azul 2713. Voando pelo, obrigado, 2713. Série 2223, chama em Recife agora, na frequência 288, alterna 35, decimal 3. 1-2-2-2-5-3-2-2-2-1. Uno 35, decimal 3. 3, Azul 2793, desse mantém nível 060, agora sou vetor para sequenciamento, use a direita aí na proa 280, teve falsificações, ao cruzar radial 350, voe direto para pelo. Para o 060. Operação cruzando a direita 280, cruzar radial 350, direto para cima. Qual seria a função do tráfego? O tráfego está na roda preferencial na Starbomb, descendo para o 050, na sua posição é de 2 horas a 17 milhas, com rumo sul. A 3891 disse que mantém a altitude 2000, se tiver condições, pode manter a velocidade até mais próxima, é o número 1. 2000, mantém 3891. São 12 horas a 8 milhas, não é, boy? Eu vou dar tempo. Titan 3891, seu destino era presente para de Duna? Estabilizado Duna, reporte localizador estabilizado, Titan 3891. Manda reportando no estabilizador, no localizador quando estabilizado, Titan 3891. Azul 2713, voe pelo, desse mantenha 3000. Mano pelo 2000, descendo azul 2713. 3000 pelo ajuste 1015, azul 2713. 3000 com 1015, dando pelo azul 2713. Salvador, boa noite, tá? 3190, informação tarde. Boa noite, essa identificação, desse mantenha 4000, via chegada Mari, ajuste 9095, aguarde de procedimento, e LS X-Ray, 3170. Azul 2713, finalizar um desvio à esquerda, 10 graus, registro na maçã. Autorizar desvios à esquerda, azul 2713. Você pode considerar condições de barra pelo? Informar considerar condições de barra pelo 2713 azul. Eu já aprovo de pelo azul 2713. controle, copiou logo? Copiado, sim, está voando a proa de pelo, 279. O 2793, caso tenha condições, desse mantenha 2000, Voiduna, autorizado final ali. Com condições, totalmente, descendo para 2000, para o Voiduna, azul 2713, camarada ali, não no zero, azul. 3891 no complexo final ali, sistema de torre, 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado, doutor, até 3891. Então 3170, desse mantenha a altitude de 3000. Desce para 3000, tá? 3170. Foi direto Duna para o final dessa. Direto Duna, tá? 3170 para 3000. Salvador, boa noite, bom dia, 83891, passo externo, baixado travado. 83891, boa noite, livre pouso, 90, 0619. Livre pouso, 90, 83891. Confirma o vento, 83891. 1970 graus, com meia dúzia. Certo. Boa noite. Foi no rumo de TAP, aguardando a chegada da malha, aguarde o procedimento LS X-Ray. Ajuste 1095, passaria 2228. Vamos para o TAP, 2228, para descer agora. Vamos para o TAP, 2228. Mantém nível 060, passaria 2228. Prabilizando azul 273 no localizador. Correio no 895 Composto, passaria 2713. O azul 2713 vai chamar a torre 2895. Sim. 3170, desse mantém 2000, autorizado LS. 2000, livre LS, tá? 3170. 2713, boa noite, continue agora, pista livre. Continuando, aproximação, guardando pista livre. 3891, Salas 30, direita no 211. Direita no 211, tá? 389. Paulo, 3891, Libran. 3891, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3891. Mantenha 3000, ajuste 9095, aguarde a letra X-Ray, gol 972. Segura 3000, 095, gol 972. Informar para a embaixada travada, Azul. Ok, sim, Azul. Passarei 2228, mas o que faz o transponder agora para 5062? 5062, 2228. Estacionado, em contação da Serviço de Vigilância, deixa uma senha 4000, passarei 2228. Confirmando 4000 agora, passaria 2228. Quilo Alfa, parte 3, posição 2000 para o 2713. Mantenha a sua escuta. Firma. Passaria 2228, sobretudo para sequenciamento. Vê se mantém agora o nível 120, curva direita até proa 120, 120. Se houver falhas de comunicações, vou ir para a duna ao cruzar radial 230. Confirmando curva direita, aqui pro 120. 120, 220. Será que ele traça aí a sua direita, cruzando o nível 110, ponte 37, 800 da Gol, está cruzando o nível 110, descendo para 6. Já traça o esquerdo, 220. Com 1972, desse mantém 2000 autorizado LS. 2000 autorizado LS, 120. 6170, torre, 1895, bom pouso. Obrigada, uma boa noite até amanhã. É. Boa noite, 3170. Boa noite, 3170, cheque triângulo de pouso no 60 grau, 05 norte. Livre pouso, 3170. Parceiro 2230, disse mantém agora 3000. Pressão 0, parceiro 2218, precisa de esquerda, 200, para evitar remação. Procém descendo para 3000, parceiro 2228. Procém para 3000, 2228. Série 2228, reação de redação. Se tiver condições, vou ir direto Duna. Direto Duna 2, eu vi. Fazendo 70, sala 38, direita, no 211. 211, à direita, até 3170. Salvador, boa noite, 1970, boa noite, parque ser autorizado até a posição 14, o parte 1, via Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, posição 14, está 3, não. O 1972 está voando, Duna? Está voando, Duna. 2228, tem condições de voar na proa 025? Afirmativo, 2228. Para seu vetor, proa 025, vê se mantém 2000, limite ao localizador. Para 2000, proa 025, limite ao localizador 2228. Recepção localizador no 172. Falete final LS, M Torre 1-1895, gol 1-1-72. 1895, 1-1-72. Saída 228, direita por 070, reporte no localizador estabilizado, completando o final do procedimento. Direito 070, chamada estabilizado 222. Estabilizado, pouso no 0, no 095, gol 1972. Salvador, passeira 2228 no INF. Cidade procedimento, chame torre no 895, passeira 2228. 2228. Salvador, passeira 2228 no INF, passando 2 na boa noite. Salvador, passaria 2228, boa noite no ILS. Passaria 2228, continua aguardando autorização de pouso, ajuste na 015. 015, aguardando. Solas 4-6, direito 2-1-1. 2-1-1, Foxtrot, obrigado, Tejão, no 1-7-2. Solo Salvador, eu vou no 1-7-2, Foxtrot, bom dia. Bom dia, 1-1-7-2, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 1-1, Romeu. Gente, Alfa, Kilo, 1-1, Romeu, pro gol 1-1-7-2. Obrigado, até já. Diálogo 1172. Prossiga. Nós temos uma enquete que foi efetiva dia 29, pátio 3, eu tenho da posição 7 até a 1. Pode confirmar a posição? São 1 Romeu. Ah, 1 Romeu, obrigado. Tinha compreendido 1 Romeu. Graças, bom dia. Não, é tranquilo. O pátio 3 ele foi remarcado. Ele era antes era de 1 a 10 e agora é de 1 a 7, alternando Romeu e Lima. Tá, gente. Obrigado, Sérgio. Gostaria do 2218, Solos 49, tiver à direita, 121, décima 1. Vezão 219. Passaria 2218, boa noite, José. Boa noite, passaria 2228. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3, 2228. Passaria 22, formada posição 5 Lima. 5 Lima, 2 Lima. Aguardando a balizada.